Obrigado, Luan Santana. Cuidado comigo, comigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofreu bastante, você não pode. Vem sentir a falta se me errar. O meu percurso, o meu mundo amor. Você não dá trégua pro meu coração. Você só quer que ame. Por favor, comigo, responda essa minha oração. Não sei como sofre, mas antes que chora, e digo adeus, Senhor, meu fiel. Estou à procura de um amor, sua cura. Só encontrar, receber no céu. Cuidado comigo!